E nós vamos até dia 1º de maio, até dia 1º de maio, nós vamos construir uma casa aqui. E como você vai ajudar com um tijolinho? 5 associados. Nação São José Providenciai. Acesse agora mesmo o site padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue para 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Filhos e filhas, hoje é sexta-feira, Jesus misericordioso, e eu quero clamar a misericórdia e ao mesmo tempo dizer: dê sua parcela de contribuição e, melhor, além de tornar-se um associado, seja um associado multiplicador. Este programa faz bem para você? Que faça bem para mais pessoas. Só assim conseguiremos manter essa obra de evangelização. Colabore. Ligue 0 operadora 41 3221 6060. Jesus misericordioso os abençoe. Evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento: Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Amados e queridos, toda sexta-feira nós lembramos quem? Jesus. Jesus misericordioso e Jesus no seu sagrado coração. Com todas as senhoras, os senhores do apostolado, da oração, eu os convido a dizer: Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Repita comigo: Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Tenho recebido muitos e-mails, dentre eles de Guairacá, terra rica. É um prazer, viu, gente? Sei que vocês estão sempre aí na Hora da Misericórdia, as pessoas rezando, intercessores. Também de Lagoa Formosa e Patos de Minas, que acompanha pela Rádio Princesa. E eu recebi este e-mail da Hora da Misericórdia. Trago um dentre tantos, da Maria Rita. Trago no coração e na misericórdia de Jesus. Oi, Padre. Queria agradecer a graça recebida pela minha mãe e minha irmã. Faz todas as novenas e reza o Terço da Misericórdia à tarde. Foi para meu pai parar de beber que fez a novena e o Terço da Misericórdia durante muitas semanas. A graça veio através da dor. Como o senhor sempre disse, não vem pelo amor, vem pela dor. E meu pai, José Adival Chaves, teve um infarto que levou ele à perca dos dois movimentos do lado esquerdo. Padre, ele foi liberto do alcoolismo. Meu pai te escuta todo dia pela Rádio Ativa FM de Pitangui. Com a graça de Deus, temos fé que ele vai se recuperar com a fisioterapia. E temos fé que foi Jesus misericordioso que o deixou entre nós. Nós acreditamos muito com o Senhor que evangelizar é preciso. E a Maria Rita diz: obrigado à Rádio Pitangui por transmitir o seu programa. Eu também agradeço. Obrigado à Rádio Pitangui que transmite experiência de Deus, e a Rádio Pitangui, que está conosco na Hora da Misericórdia, também é um grande prazer tê-los conosco, da Rádio Ativa Pitangui. Bíblia aberta, cartilha de oração. E o texto de hoje é João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. João 6, de 1 a 15. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus levantou-se muito cedo e, diante da multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para que todos tenham que comer? Falava assim para experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhe bastam para que cada um receba um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei-o sentar. Ora, havia naquele lugar muita relva, sentaram-se aqueles homens em número de 5.000. Jesus tomou os pães, rendeu-lhe graças, em seguida distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas, e sobrou 12 cestos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus sabia o que devia fazer, mas testou os apóstolos como testou e testa a nós. Há muita fome no mundo, há muita gente dormindo de barriga vazia, acordando de barriga vazia. E a pergunta de Jesus é: o que vocês vão fazer? Alguns acreditam que só o dinheiro resolve tudo. E sabemos que não é verdade. A partilha resolve. Outros ainda pensam: mas o que eu tenho não vai dar para matar a fome do mundo. Só 5 pães e 2 peixes. Mas, meu Deus, por que não entendemos que se cada um partilhar seus 5 pães e 2 peixes, há comida para todos? Que o pouco com Deus é muito. Que ao invés de comer 2 coxas de frango, coma uma e dê a outra para o teu irmão. Que ao invés de deixar guardado para o futuro, partilhe agora. Deus proveia o amanhã, Deus proverá. A falta de partilha, dentre muitas coisas, é falta de fé na providência divina. Senhor, hoje, quando lembramos o teu sagrado coração, pedimos por todos aqueles que estão privados da dignidade, por aqueles que estão privados da comida, da saúde. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o grande milagre da multiplicação dos pães, que foi a partilha. Ajuda-nos, Senhor, a colocar os nossos 5 pães e 2 peixes Senhor Deus, nós queremos nos banhar nos rios de misericórdia. Por isso, nesta tarde de sexta-feira, nessa hora da misericórdia, nós nos unimos a todos que estão acompanhando. E hoje, Senhor, de modo particular, pedimos por aqueles que são movidos pela inveja. Infelizmente, a inveja é algo muito presente. Senhor, nós somos muito tentados ao apego às coisas materiais. Mude essa nossa forma de pensar. Muda, Senhor. Faça-nos mais voltados às necessidades do próximo. Este é o apelo do Evangelho de hoje. Enche-me, inunda meu viver. Se você está perto de uma pessoa que está triste, desanimada, dê as mãos a ela. De mãos dadas, vamos pedir a bênção de Deus. Se você tem a oportunidade de ter alguém dentro de casa, seja mais velha, seja mais nova, seja uma criança, dê as mãos. E ao som desta música, reze comigo. Jesus, nessa hora em que o céu e a terra encontrou no teu sacrifício do Calvário a reconciliação com o Pai, tirai esse mal-estar de nós. Tirai essa tristeza, essa angústia, essa ansiedade. Tirai, Senhor, essa preocupação desmedida. Senhor Deus, libertai-nos. E olha, se você recebeu uma graça, né, agora, testemunhe. Confirme esta graça. Tira, Senhor, com a mão, esse aperto no peito. Jesus misericordioso, abençoai estas pessoas e abençoai essa água que será bebida, dada aos familiares. Abençoai a roupa, as fotos de família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.